Você ouviu é a americana Kiara Saunders de Wilmington, Illinois, com 21 anos e uma carreira que vem aí desde 2013. O single se chama Gold, é o primeiro dela lançado pela Atlantic Records do grupo Warner Music. Entrou direto entre as 20 melhores músicas dos Estados Unidos e ocupa essa semana o posto número 24 do Hot 100 da revista Billboard, fazendo parte ainda de mais três paradas por lá: a Adult Top 40, a Mainstream Top 40 e a US Rhythm. E mudando o clima do Parabólica, há 29 dias, menos de um mês para o Natal, eu vou trazer a única música que tem a ver aí com Christmas do Hot 100. Aliás, uma raridade. Antigamente, todo mundo gostava de música de Natal, hoje parece que o negócio foi embora, né? Uma das faixas do álbum Pentatonix Christmas, esse aí que eu tô trazendo é o grupo vocal Pentatonix, formado em 2011 em Arlington, Texas, por 5 jovens muito talentosos que participaram de um programa chamado The Sing Off, da rede NBC. Aliás, estavam em Hong Kong esses dias, fazendo enorme sucesso também na Ásia. A música é o clássico do Leonard Cohen chamado Aleluia. A música é número 81 essa semana na revista Billboard. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this. Fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Thank you. Essa música e também do vídeo dela. Conheci em meados de agosto lá em Hong Kong, o vídeo ficou viral na Ásia, até agora tem mais de 80 milhões de visualizações, mas jamais imaginei tocar essa música no Parabólica América. Só que agora a música entrou e está no Hot 100 da revista Billboard. É o single número 82 da semana com o supostamente japonês Pico Taro com PPAP ou Pen Pineapple Apple Pen. Na realidade, vamos colocar ordem na casa então. O tal de Pico Taro é um personagem do comediante de Tóquio, Daimo Kosaka. Chegou a ser a música número 1 na parada de Japan Hot 100 e é o menor single a ter entrado até hoje no Hot 100 americano. A música original tem apenas 45 segundos. Procura no YouTube o vídeo, é hilária. Essa que você ouviu é o Dance Mix, tá bombando em casas noturnas de Hong Kong até Nova York, Miami, onde você pensar. Pen, Pineapple, Apple Pen. Tem jeito não. não. Para a Mônica, continua. Agora é hora de uma música clássica de 1985 dos escoceses, do Simple Minds. Ou como o vocalista Jim Kerr costuma dizer, Simple Minds. Essa versão que você vai ouvir é a acústica, parte do álbum Simple Minds Acoustic, lançado no dia 11 de novembro, com os grandes sucessos deles em versões muito, mas muito poderosas. A versão de Don't You Forget About Me ficou simplesmente maravilhosa. E aproveitando que é Natal e eu falei do Jim Kerr, diz aí, Jim. Jim Kerr from Simple Minds, wishing everyone a Merry Christmas and a Scottish New Year. Won't you come see about me? I'll be alone. Dancing, you know, baby. Tell me your troubles and doubts. Giving me everything inside and out. Love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby. Won't you call my name? gostou? Esse é o novo single de Adele, lançado no dia 14 de novembro. A música se chama Water Under the Bridge, gravada aí no Metropolis Studio em Londres. A música é a número 73 na parada UK Singles, mas nos Estados Unidos está um pouquinho melhor. É a número 70 do Hot 100 dessa semana, a número 25 da parada Adult Contemporary e da Adult Top 40. É também a número 25, aliás, e a número 32, agora sim, na parada Mainstream Top 40, com a poderosa voz dessa britânica de apenas 28 anos. E por falar em voz feminina poderosa, essa que eu vou trazer agora é outra maravilhosa. Nascida em plena Hell's Kitchen em New York City, ou seja, onde tudo acontecia naquela cidade, maravilhosa também, Alicia Keys é a dona da música número 19 da parada Adult Rhythm and Blues, com a participação do A$AP Rocky. A música se chama Blended Family e eu tenho certeza, é uma das melhores do ano. Hey, I'm gonna really be mother. Baby, let's just turn down the lights. I got these fresh eyes. Never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial. Stay fazendo mesmo sucesso lá na América. O californiano de Los Angeles, Andy Grammer, com a gostosa Fresh Eyes. A música é número 75 do Hot 100 e a número 13 da Parada A do Top 40 da revista Billboard. Antes, teve o artista que eu costumo dizer é o que mais se aproxima do que era o ícone Michael Jackson. E o single dele, que eu toquei aqui no Parabólica América, mostra isso com maestria. Você ouviu aí Bruno Mars com Versace on the Floor. A balada Rhythm and Blues, uma das melhores que eu ouvi esse ano. Deve estrear aí a semana que vem no Hot 100. Já é a música número 1 no mundo. É, já é a música número 1, pelo menos, na Nova Zelândia, lançada pela Atlantic Records. E agora o Parabólica América traz mais música no seu rádio. É hora da gente ouvir quem? Aumenta o som aí. É hora da gente abrir com uma banda de alternative metal de Columbus, Ohio, chamada Starset, formada em 2013 com um single chamado Monster. A música de número 32 da parada US Mainstream Rock e a número 47 da parada US Rock. Católica. São os canadenses do Three Days Grace de Norwood, Ontario, com You Don't Get Me High Anymore, cover de um sucesso da banda Pentagram, que está tocando aí muito lá nos Estados Unidos. Muito mesmo, aliás, essa música aí, eles fizeram essa versão do Pentagram, mas uma versão um pouquinho mais pesada no bloco do rock do Parabólica América, que toca muita música pra você. E agora é hora da gente voltar no tempo, e dessa vez a gente vai muito longe. A gente vai a 1983. 33 anos atrás, a parada do Hot 100 da revista Billboard, que saiu no sábado, também 26 de novembro, trazia em primeiro lugar Lionel Richie com All Night Long. A música número 2 era Paul McCartney e Michael Jackson com Say Say Say, outro clássico. E a música número 3 era Billy Joel com Uptown Girl. Mas na posição número 44 daquele Hot 100, uma das Power Play, ou seja, uma das músicas mais tocadas, que mais ganhou em execução na semana nos Estados Unidos, era um single que tocou bastante no Brasil naquela época. E quem conhece, claro, vai matar saudades. Quem não conhece, se você está ouvindo pela primeira vez, aumenta o som e aprende, assim que se faz um clássico. A banda é de Detroit, nos Estados Unidos, chama-se The Romantics. E a música se chama Talking In Your Sleep. When you close your eyes and you go to sleep, please, please, please, please. Essa semana, 33 anos atrás, The Romantics com Talking in Your Sleep no Parabólica América, que da mesma semana traz agora a música número 37 de um cantor de New York City chamado Matthew Wider. Teve pouco sucesso entre 1982 e 1985, mas em 1983 fez essa música chegar ao quinto lugar no Hot 100 lá na terra do Tio Sam, o que é um feito e tanto. Foi também a música número 4 da parada Adult Contemporary, a número 76 da então parada Hot Black Singles. Pois é, existe uma parada com esse nome, e a número 17 na Hot Dance. Chegou a ser segundo lugar na revista americana Cashbox Top 100, outra que também já não existe mais. Mas enfim, o que vale é a música. Matthew Wider com Break My Stride. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya, and you said you had to get your laundry clean. We'll be right back. Can Break My Stride, de 33 anos atrás, a clássica música no que ocupava aí a posição número 37 do Hot 100 no sábado, dia 26 de novembro de 1983, que trazia na posição número 14 uma das melhores músicas de todos os tempos. Sente só o começo dela. Isso aí, há 33 anos nessa semana, a música número 27 na América, né, de uma banda de rock progressivo chamada Yes, de Londres, que tinha o talentoso John Anderson no lead vocal. Thank you. uma das músicas prediletas da minha vida. Yes, The Honor of a Lonely Heart, clássico no Parabolic America, que tocou ainda Matthew Wilder com Break My Stride, e The Romantics de 1983. Que ano bem escolhido nesse Parabolic America, hein? Adorei a escolha desse ano, foi fantástico. Você ouviu aí músicas clássicas de 33 anos atrás. E é isso aí que o Parabolic America faz. Mostra o que foi sucesso no passado e o que toca nos Estados Unidos de hoje. A hora do bloco de Country Music. A gente abre com Cole Swindell, que vem aí com Middle of Mary, música número 47 da semana no Hot 100. Primeiro lugar da parada, US Country Airplay. E número 3 da parada, US Hot Country Songs. You are listening, Parabolica America. Baby, it just took one look at you for me to change my one drink order to two. Like we already knew each other, like we've been talking all night. About a minute into our first dance, we got blindsided by your friends, all in a hurry like you had to go. Didn't they know you can't leave someone? Girl, you can't leave someone. Sometimes in the middle of the night, you were a better man. We might still be in love if you were a better man. You would have been the one if you were a better man. Yeah. Sometimes in the middle of the night I can feel your pain, and I just miss you, and I just wish you were. Esse é o Little Big Town de Homewood, Alabama, fechando mais um Parabólica América com Better Man, a música número 53 da parada Hot 100, número 23 da US Country Airplay e a número 6 da parada US Hot Country Songs. Obrigadão aí pela sintonia por todo mundo, por hoje é só. Só vou voar agora um pouquinho ali para Dubai, Hong Kong, coisa simples. Volto dia 10 de dezembro no seu rádio para mais um Parabólica América. Semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Carvelli, direto de Berlim, na Alemanha. Parabólica América, produção nova. Inovação Studio USA, apresentação Serginho Ricardo, essa foi a edição 102 de novembro de 2016, que você ouviu em uma das rádios afiliadas ao Parabólica Network. Para ouvir esse programa novamente ou qualquer um dos programas anteriores, você visita aí o nosso Mixcloud, www.mixcloud.com/parabólica, ou pode visitar também o nosso website, www.parabólica.show. E por hoje o nosso tempo acabou. A nossa última música de hoje vem aí com a sueca Zara Larsson, que você conhece, claro, já ouviu outras dela aqui no Parabólica, e um novo single, a sexy chamada Ain't My Fault, a número 79 da parada Hot 100 dos Estados Unidos, música 28 da US Mainstream Top 40 e uma das músicas que com certeza vai ser muito tocadas na América nesse sábado à noite. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau!